As maravilhas do céu verei quando o rio transpor. Do meu Senhor, do outro lado do rio da vida, existem segredos mil, e para mim revelado será quando no céu chegar. Verei o meu Jesus, a maravilha maior. Ouvirei pela mão, o céu me mostrará e dirá para mim: tudo é teu, porque também tu és meu. São maravilhas tão grandes que eu não posso a te contar.